Trap Mafia. Me manda uma tradicional. Eu tô com um back bem legal. Dona tua boca, eu quero pra ser fio dental. A 30 contra tudo. Eu acabei de jogar nesse par de Jordan. Meu copo tá cheio, já já ele transborda. Tô mais melado que as panquecas da minha avó. Cuspindo fogo na boate, ai que dó. Ela tá doida pra conhecer o meu corre. Se ela descobre, eu boto mó fé que ela morre. Bundão estilo Bin Laden, logo ele explode. Minha única preocupação é com X9. A furada de blunt saindo do teto solado, meu jet. O som da 30 viciado parece cracudo na pedra. As beats no chão e eu cantando e sentindo o amor na minha perna. Leva pro hotel e releva. Branca de neve que gosta de neve, ela pede, jogo neve nela. Passo voado no carro, lama voando nos pés. E quem te falar que o mil é da 30 vai levar um tiro na perna. Só tô trampando com milhões. Ela reconhece e os ralos se entrega. O tempo fecha todo dia, mesmo que não chova aqui. Sertão é seca do caralho, bagulho é estranho. Bem-vindo a Fortal City. Tu tem esse milhão na conta, eu acho que não. Então tu não vem falar de mim. Sempre fumando o green. Na rima eu sou o Shaolin. Minha mãe já me disse que eu puxei meu pai. Mais maluco do que o Satanás. Ela teme que eu vou ter um fim. Falei, mano, não se estresse por mim. E mesmo que eu morro, deixo o legado. Bando de ouvinte, tudo viciado. Procurando a série Dragon Ball pra me ressuscitar lá do outro. Do outro lado, tá tudo jóia. Tá tudo jóia. Tá tudo jóia. Ficou bem bonzinho. Ficou bem bonzinho. Ficou bem bonzinho. Fogo nesse green, ficou bem bonzinho. Me manda uma tradicional. Eu tô com um back bem legal. Tô na tua boca, eu quero pra ser fio dental. É 30 contra tudo.